agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer ao meu Criador e Todo-Poderoso Supremo Deus, que me concedeu este dom maravilhoso de cantar, compor e de saber viver. Muito obrigado, Senhor. Serei sempre temente a Ti e ao nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre Altíssimo, a quem devo toda a minha devoção, toda a glória desse sonho é dedicado a Ti. Muito obrigado. Agradeço as pessoas que acreditaram no meu potencial desde o início da minha carreira, os grupos dos quais tive o prazer de fazer parte: Posse Negra, Doc J, do Criminal Fex, William e Chris Nice, Ideologia Negra, Eliti e R Delta. Valeu! Eric, meu irmão Fabiano Assunção, com quem tive o prazer de formar a dupla Eric Brian. Você tem um dom, irmão. As bandas que me concederam espaço para que eu pudesse mostrar meu talento são elas: Rap Company, Condenação Brutal, DLN, A Família, Fator Moral, Niva, Grupo Partido Alto, Mentes Criminais, Tosqueira, dentre outros. Aos produtores e artistas: Cebolinha, Estúdio Gênesis, Jefferson Mosquera, DJ JF, obrigado por ter acreditado em mim um dia, irmão. Caju, Estúdio Cajueiro, Paulo Evans, DJ Sinistro e George MC, serei sempre grato a vocês por terem acreditado em mim. Sem palavras, este será o primeiro de muitos. Tamo junto sempre. Outra fita, hein? A minha equipe, sou DMG Brasil, Cláudio Bizzi, Nando Brice. É isso aí, molecada. Vamos que vamos. Aos artistas: Grupo Só Amizade, Grupo Alta Juventude, Fabiano Assunção, se prepara aí, meu brother. Novato, Nego Marx, MC Buga, R88, Leite MC, Neguinho do Maraca, MC Calabresa, Cantor Salgadinho, MC Cacau e Reação Mental. Blue, fala, parceiro. Lia, valeu, guerreira. Grupo 9mm, Ricardo Anthony, do Grupo Sampa Crew, Dr. X e RJ, Poetas Modernos, Louvando Sempre, Tutão e Spike, Grupo DLN, saudade dessa época, hein? Revolta 573, Marão, Magrelo, Inquérito, PH, e aí, nego velho? DJ Márcio Mouse e DJ Punk Red, Anarch in the Funk, vem aí. DJ Tuca, Educador FM, DJ MSJ, DJ Chacal, Grupo 4 Bases, Grupo 100 Meia Verdades e toda a banca Nós Pega e Faz. Equipe DJ Sinistro, quebrando tudo. DJ Pia, DJ Panda, DJ Du, DJ JP, DJ Sam, DJ Purê, Pop. Fala aí, Dom. Função original, conceito real, equipe Dia de Groove, tocando a melhor da Black Music. Luciano, equipe Bom Som, valeu pela força. Vra, Bar da Maria, Mentes Criminais, Sem Palavras, Sistema Negro, Rádio Black Beat, Paulo Microfonia, Rob Júnior, Jornal Legal, Ed Carlos, Só Amizade. Aos meus amigos artistas de Portugal, Moçambique e Angola, muito obrigado. A todas as casas de shows, a todos os DJs e MCs, galera do hip hop, a galera do funk, galera do samba e pagode, a galera das baladas black, a galera do sertanejo e aos charmeiros de plantão, a todos os amantes da música popular brasileira, galera do Dream Base, valeu! Ivan Lima, Rádio Ouro Verde FM, aos meus fãs, galera do Orkut, Facebook, Twitter, blog, palco principal, muito obrigado! Aos meus amigos, Luciano Alves e família, você faz parte disso tudo, nego velho, e muito obrigado! Eli Negrão, Leandro, Carlão e família, fala aí, negrão. Nicolas, Sidão, Marcão, Ricardo, Ney, Malone, Sueila, Russão. Fala aí, parceiro. Rose Camargo, Dom Marte e família, muito obrigado. Linguão, fala aí, moleque. Paulo Maneira, valeu pelas sábias palavras de incentivo. Deus não coloca as pessoas no nosso caminho em vão. Ele sabe que tem um propósito para isso. Não tem acaso. Obrigado, irmão. Cristiano Oliveira, Jéssica Balbino, valeu pela parceria. Roberto Negrisoli, Lemão, abraço pra você e toda a sua família. Sanches, Siqueira, Sandro, P8, Gelsinho, Renata, Muniz, Souza, Fernando, Fábio Ramos, Luizinho, Gilmar, Alexandre, Chicão, Manu, Marco Aurélio, Ed Carlos, Priscila, Eric, Lu, Vanusa, Magali, Jackson e toda a equipe SPO, fizemos história, hein? Toda a equipe Word, aquele abraço. Andréia, 4 Bases, Gueto, ZO, obrigado. Devair Família, Paulão e Família, Lube Souza, abraço. Aos Salões de Cabeleireiro, Gueto Giga Hair, Vinhedo, Black Mania, Etnia Brasil, Fabinhos Escola de Cabeleireiros, Feline, Elisângela, Sueli e Companhia, Fátima Estilo Afro, Black White, Edinho e Companhia, Messias Cabeleireiros Valinhos, valeu. Aos meus familiares, Família Assunção, aos meus tios, Lorival, Dingo, Osvaldo, Vardão, Paulo, Catarino, abraço. Às minhas tias, Eunice, Cleusa, Edna, Sinha, onde estiver te adoro, Benê, Amo vocês. Aos meus primos e primas, Silvana e Marquinhos, Sérgio e família, Celso e família, César e família, Cátia e família, Alexandre e Xandão, Juízo Moleque, Robertson, Renaja, Flávio, Angélica, Neylon, Léo, Elza, Michel, Nerli Vitória, Marcão, meu brother, onde estiver te amo, Cláudia, Thalita e William, Thales, Elizabeth, onde estiver a luz do Senhor te ilumine, Karina, Camila e Jéssica, amo todos vocês. A família Pereira, aos meus tios e tias, te adora. Jora, Tatá, Levi, força e fé, meu tio, você vai vencer. Gertrudes, não esqueça da senhora. Gersina, Geralda e a todos o meu abraço. Aos meus primos e primas, Júlio, Adriana, Meire, Domingos, Dan, Lilo, Liara, Carlinhos, Rose, Sueli, Fábio, Alexandre, Marcelo, Célia, Neia, Celso, Dicão, Suzeli, Maria, Zecão, Jovino, abraço a todos. A família Ramos, sou feliz por fazer parte dessa família. Família Hermínio dos Santos, nunca esquecerei o que vocês fizeram por nós. Deus abençoe a vocês todos. Aos meus irmãos, Fabiano, Vanderlei, Flávio e Fernando, amo vocês. Aos meus sobrinhos e sobrinhas, um grande abraço do tio Fábio. Ao meu sogro e minha sogra, Carlão e Rita, obrigado. Cida, Vila, Ricardo, obrigado por fazer companhia para minha mãe. Aos meus avós, que estão no plano superior, junto ao nosso Deus. Jovino, Maria, Teófilo e Luzia, amo muito, muito, muito vocês. Aos meus cunhados e cunhadas, Jamaica, Dayana, Kátia Borges, Andréia, Pamela, William, Davidson e Cláudio Vinícius, valeu. Aos amigos dos bairros Boa Vista, Padre Anchieta, Diques, toda a massa campineira, Vinhedo e região, todo o Brasil, muito obrigado. Ao meu pai Emílio Assunção, onde estiver, eu já o perdoei por tudo, te amo. A minha família, a minha base, minha esposa, Nigéria, meus filhos, Natália, Cristina e Wesley Ramos, vocês são a razão do meu viver, amo vocês. Quem me conhece sabe o quanto eu considero um a um. Odair, amigo do meu tio Vardo, obrigado pelas belas palavras e pela consideração. E para fechar com chave de ouro, dedico este CD para duas mulheres que são responsáveis por eu ser o que sou. Minha mãe Dilma, te amo muito, mãe. E minha avó Luzia Assunção, vó, onde estiver, saiba que sempre te amarei. O meu muito obrigado a todos, fiquem na paz e glória do Senhor. Valeu.